A Brasel estuda caminho judicial contra decreto que restringe atividades em Manaus. Pauta do Codan reforça a interiorização de investimentos. Essas são algumas das principais notícias do seu portal jcam.com.br nesse dia 28 de outubro de 2020. Eu sou Fred Novaes e esse é o podcast JCAM News. A Brasel estuda ingressar com uma medida judicial contra a prorrogação por mais 30 dias do decreto governamental que impede as atividades de bares, balneários e locais de festas em Manaus, além de limitar o funcionamento de restaurantes. O principal argumento é que a suspensão das atividades nos últimos 30 dias não fez diminuir a incidência da doença, além do fato de que estudos apontam que o segmento não é o principal responsável por contaminações. O setor jurídico da entidade avalia ingressar com um mandado de segurança ou ação de improbidade administrativa para possibilitar o livre exercício da atividade. A mesma medida foi impetrada em outros estados e teve grande êxito. A extensão de mais 30 dias da vigência do decreto governamental foi anunciado na manhã de terça-feira pelo governador Wilson Lima. Após o anúncio, o presidente da entidade, Fábio Cunha, se reuniu com o governador e reforçou que foi emitido um ofício à equipe do governo com o intuito de trazer ideias e sugestões que pudessem fazer o setor retornar, mas que infelizmente não tiveram resposta. Nós, inclusive, já conversamos muito aqui no seu gabinete, dialogamos, né? Fizemos o dever de casa que o senhor pediu, que era uma sugestão de como trazer ideias para que a gente possa ter um jeito de retornar, né? E isso foi feito, foi construído um documento, esse ofício foi colocado para a sua equipe e nós não tivemos uma resposta, né? E até em defesa também, vou ler aqui uma parte de um mandato de segurança que teve êxito lá em BH, Belo Horizonte, e na defesa ele fala, ora, se outros setores até mais propensos ao risco sanitário foram reabertos, é evidente que o setor de bar e restaurante e lanchonete também deveria ter sido contemplado, sob pena de violação à isonomia, à liberdade de trabalho, ofício e profissão, à proporcionalidade dentro de direitos constitucionais consolidados no nosso ordenamento jurídico. Para o conselheiro da entidade, Rogério Cunha, existe uma clara evidência de que os números continuam subindo apesar dos bares estarem fechados. E, por isso mesmo, o núcleo jurídico da entidade estuda uma saída pela via judicial. Os números desse mês, onde os bares estavam fechados, continuou subindo, ou seja, então não são os bares e nem os restaurantes funcionando até 11, meia-noite que causam essa contaminação maior, porque se os números subiram com os bares fechados, então não somos nós, né? E sim, com certeza, festas clandestinas que estão havendo aí, Zona Leste, em outras regiões, que só duas equipes da CIF não conseguem dar conta. Isso aí também, infelizmente, é um motivo desse decreto que o governo não consegue acompanhar e aí decreta para tentar se eximir de uma fiscalização mais volumosa, né? Então, duas equipes da CIF não dão conta de uma cidade que tem já 2 milhões e 200 mil habitantes, né? Então, a nossa indignação é por isso e nós vamos tomar as devidas providências. Estamos aí estudando com a nossa assessoria jurídica da Brasel qual é o melhor caminho, até podendo ser um caminho judicial também, como em outros estados já foi impetrado o mandado de segurança. Então, a gente está estudando direitinho para agir conforme nos protege a Constituição, né? Reflexões sobre o reforço do segmento de informática do Polo Industrial de Manaus e também da interiorização dos investimentos com consequências no emprego e arrecadação estadual marcaram a reunião do Codan realizada na última terça-feira, dia 27. A necessidade de ampliar e aproximar a oferta de cursos profissionalizantes do CETAM também esteve em foco. A pauta foi aprovada na íntegra pelos conselheiros, resultando na aprovação de 33 projetos, 17 de produtos finais e 16 de bens intermediários, sendo 14 de implantação, 15 de diversificação e 4 de atualização. As iniciativas contam com investimentos de 869 milhões e geração de 1.218 empregos, 1.022 na produção e 196 na área administrativa. A pauta reforçou o plano de interiorização do desenvolvimento do governo, tendo em torno de 10% dos aportes globais previstos para projetos agroindustriais em Presidente Figueiredo, Manacapuru e Humaitá. Foi o maior volume de investimentos para cidades fora do eixo da capital em uma única pauta. São previstos 217 novos empregos nos municípios em até 3 anos. No balanço de 5 reuniões do Codan realizadas neste ano, foram aprovados 163 projetos com investimentos de 7,854 bilhões e previsão de abertura de 5.275 empregos. Houve um incremento de 131,56% em relação aos aportes registrados pelos 146 projetos referendados no mesmo período de 2019, que somaram 3,393 bilhões. Mas o comparativo de empregos, com 5.197, praticamente não se moveu em relação a este ano. Essas foram algumas das principais notícias do portal jcam.com.br nesse dia 28 de outubro de 2020. Eu sou Fred Novaes e esse é o podcast JCAM News.